é chuva no verão. Encontrei a chave certa pro meu coração. Você não acredita em mim. Te falo tanta coisa, você não me escuta mais. Eu vou te provar. Você não me escuta mais. Eu vou te provar. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Janaína Oliveira, É Claro Que Eu Te Amo. O Flavinho divulga as grandes estrelas e divulga quem está começando, como essa talentosa menina que é a minha conterrânea de Coromandel, a Janaína Oliveira, cantora, compositora, que começa a mostrar o seu trabalho na região de Minas Gerais, que é a região que o Flávio Bejar faz e faz muito bem. Ele está há mais de 30 anos no mesmo roteiro, são mais de 300 emissoras de rádio que ele visita, fazendo divulgação à moda antiga, não é só pela internet, né? Ele vai lá, bate na porta, conversa com o povo, viu? Então, se você quer divulgar o seu trabalho, se você quiser ficar conhecido em Minas Gerais, lá no sul de Minas, é só você ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601, falar com Flávio Bejar. No próximo bloco, Roberto Carlos e Gal Costa, Leonardo, música nova do Leonardo, e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nós estamos comemorando 50 anos da Jovem Guarda, esse importante movimento musical que nasceu em 1965, e eu vou trazer o seu maior representante, Roberto Carlos, com a participação de Gal Costa, Sua Estupidez. Meu bem, você tem que acreditar em mim. Ninguém pode destruir assim um grande amor. Não dê ouvidos à maldade alheia e creia. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Meu bem, meu bem, use a inteligência uma vez só.

viraram cadeirões. Sou fascinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no Chile. E quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês. Cleiton Aguiar, do Raul Seixas e Cláudio Roberto, cowboy fora da lei. Pro Batista Barros, ele mora em Aparecida de Goiânia e curte o nosso programa pela Primavera FM. Batista, um abração para você, um abração para todos os meus colegas da Primavera FM, de todos os ouvintes de Aparecida e dali daquela região. Senador Canedo, um pedaço de Goiânia, pega também a Primavera FM, transmitindo já há alguns anos o programa Cleiton Aguiar. No próximo bloco, a dica de hoje, quem planta, colhe. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje, eu vou chover no molhado, né? Quem planta, colhe. Só colhe quem planta. Eu nunca vi ninguém colher sem plantar, a não ser que esteja roubando laranja no quintal do vizinho, né? Mas eu fiz recentemente, a semana passada, eu fui viajar com Eliane e Samuel, nós fomos no Pontal do Triângulo Mineiro. O meu querido amigo, grande divulgador Marquinhos Pereira, o Marquinhos Risadinha, marcou um roteiro para nós e lá fomos nós, pela estrada, fazer aquilo que eu sempre acreditei. O sucesso começa no rádio. Eu não conheço nenhum sucesso que tenha sido feito pela televisão. Pelo contrário, a televisão é gigolô do rádio, o sucesso é feito pelo rádio. A hora que o artista não precisa mais de divulgação é que a televisão resolve ajudá-lo, quando ele já é sucesso, né? Não adianta você que não é sucesso bater na porta de televisão nenhuma que você não vai ser recebido. Depois que você é sucesso, aí você não precisa mais da televisão, aí sim, eles querem te ajudar, né? Então eu fui fazer aquilo que eu sempre acreditei. E fomos primeiro para Uberlândia. De Uberlândia nós fomos a Araguari, de Araguari nós fomos lá em Ituiutaba visitar o meu amigo de muitos anos, o Vanderlei Nascimento, um dos mais antigos comunicadores lá de Ituiutaba. Lá de Ituiutaba nós fomos para Gurinhatã. Quando eu cheguei em Gurinhatã, eu já tinha prometido já há alguns anos para o Jajá, que eu já tenho muitos anos que o nosso programa está passando lá na Novo Horizonte FM, eu tinha feito a promessa que eu iria lá. O Jajá não acreditava muito não, até que chegou o dia, e lá eu cheguei. E eu fiquei emocionado com a emoção do Jajá e de todas aquelas pessoas que nos receberam lá, né? Tive a oportunidade de encontrar com a Tainara Fernandes, o pai dela, a mãe dela, amigos, né? Fiquei conhecendo o Wilder, né? O Wilder, que é irmão do Leleu, que é o prefeito da cidade, né? Então fomos super bem recebidos, fomos almoçar lá com a dona das Neves, o seu Samil, lá na churrascaria, fomos super bem tratados. De lá nós fomos para Canápolis. Canápolis, nós chegamos lá na Horizonte FM, lá estava o Aquilino para nos receber, ele que é o diretor-presidente da rádio lá, foi super carinhoso com a gente também, foram super bem recebidos. De lá nós fomos a Capinópolis e encontrei com uma amiga que eu não conhecia, só pelo rádio, a Marina Braga, que nos levou na 96 FM, onde nós fomos recebidos pelo Francisco Camargo e pelo Holmes Carvalho também. Então, gente, é muito emocionante. 30 e tantos anos depois que eu estou fazendo o rádio, eu chegar em lugares onde eu nunca tinha ido e ser recebido da maneira como eu fui recebido. Lá em Uberlândia nós passamos também lá no Carlos Fernandes, da Rádio América, né? Tive com o Marcelo lá da Aurora FM, tive com o João Zito lá na Rádio Renovação e Fé, fizemos o programa de televisão do Cadé, né? Então, onde nós passamos, fomos recebidos assim, com muita emoção, com muito carinho. Então é por isso que eu estou dizendo que a dica de hoje é quem planta, colhe. E o mais interessante de tudo é que eu me sinto gratificado, porque embora a gente nunca faça nada pensando em receber alguma coisa em troca, eu sempre recebi, da maneira que eu estou sendo recebido, todos aqueles que bateram na minha porta antes da fama. É o que o Zezé de Camargo fala numa entrevista. Se você entrar no YouTube, você vai ver uma entrevista lá em que o Zezé fala exatamente disso. Que hoje todo mundo quer ser amigo do Zezé de Camargo, mas quando ele conheceu o Cleiton Aguiar, ele não tinha fama nenhuma, e ele foi recebido por mim, foi trazido para minha casa, ele dormiu aqui em casa. Ele foi bem no comecinho da carreira dele, ele nem estava cantando ainda com o Luciano, né? Depois é que ele foi cantar com o Luciano. Então eu quero agradecer a cada um de vocês

Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Ei, comadre, você que é economista da casa, você sabe que o Brasil devia pegar uma dona de casa e botar pra ser ministro da Fazenda? É porque esses caras que sentam lá são tudo rico, tudo milionário, né? Então eles não conhecem a vida do povo, não. Eles não sabem quanto custa uma dúzia de ovo, um quilo de feijão, um pedaço de carne. Eles não sabem isso, não. Os caras que são ministros são tudo milionários, tudo, sabe, tudo estão lá para defender os negócios deles. Devia pegar uma dona de casa para botar para ser ministra da Fazenda do Brasil, que aí sim o Brasil entrar no eixo. Comadre, você já experimentou de todo jeito, diminuiu, mas o dinheiro não está dando, né? Falta uma providência que você não tomou ainda, que você pode tomar. É você trocar as lâmpadas da sua, que você tem aí na sua casa, que são aquelas lâmpadas fluorescentes. Você lembra que você trocou no passado, você tinha aquelas de filamento? Você trocou porque gastava muito e essa gastava menos, né? Só que agora, com a tecnologia avançando, essas lâmpadas que você tem, hoje elas são gastadeiras, elas foram econômicas no passado. Hoje o que está valendo é a lâmpada LED. Mas não é qualquer lâmpada LED, é a lâmpada LED da Wellmax Brasil. Aí você pergunta, mas qual é a diferença? A diferença é enorme. A lâmpada LED da Wellmax Brasil, ela é a primeira no Brasil a receber o selo do Inmetro, que é garantia, certificado de que você está comprando um produto de qualidade, né? Então você, se não chegou a lâmpada LED da Wellmax Brasil na sua cidade, não compre ainda, espere chegar, e quando você for lá, você pergunta para o dono da elétrica e para o supermercado. Já tem aquela lâmpada que o Cleiton Guiar está falando, da Wellmax Brasil? Se tiver, você compra, se não tiver, você espera chegar. E eu quero avisar aos empresários, aos comerciantes, que o vendedor não vai passar. Hoje em dia as coisas são diferentes. A venda é feita por telefone. É só você ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601, que eu mando um vendedor... Esse telefone é meu. Eu mando um vendedor da fábrica. Você vai comprar direto da fábrica, sem intermediário, as lâmpadas LED da Wellmax Brasil, que clareiam muito mais, gastam muito menos energia e ainda te dão 5 anos de garantia. Aniversariando hoje a Bruna Novaes, o locutor Eurivaldo Silva, André Freire, Bruno de Oliveira, Alexandre Cruz, Afrânio Pedreira, Edilane Tavares, o Vanderli Oliveira, José Antônio Bonassi, meu querido amigo Moia aqui de Brasília, Francisco Oliveira e a minha querida sobrinha, amiga e sócia, a mulher que manda prender e manda soltar na Super 95 FM de Coromandel, ela que é a nossa diretora, Flávia Aguiar, a Flavinha, né? Flavinha, um beijão pra você, pra todos vocês aniversariantes de hoje, muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 27, Segurança em Deus. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 27. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa. E o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim, vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te clamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste: venha me adorar. Eu respondo: eu irei te adorar, ó Senhor Deus, não te escondas de mim. Não fiques irado comigo, não rejeites este teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda, não me deixes, não me abandones.

Um abração para você, seja muito, mas muito bem-vindo. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Ele mesmo canta em duas vozes, Saudade de Coromandel. Saudoso dos queridos pais, eu vivo sofrendo de tanta saudade de uma cidade, razão dos meus ais, uma saudade amarga e cruel de Coromandel em Minas Gerais. Saudade amarga e cruel de Coromandel em Minas Gerais. O dia em que a morte com sua inclemência tirar minha vivência com outros mortais, imploro as pessoas as quais considero, na campa só quero as iniciais, mas deixem na pedra bem fundo gravada, de jeito que nada apague os sinais, uma saudade amarga e cruel de Coromandel em Minas Gerais. Relembrando Goiá, ele mesmo cantou Saudade de Coromandel para Maria Isabel Ferreira, minha conterrânea do Coró, minha mais nova amiga do Facebook. Maria Isabel, um beijão para você, seja muito bem-vinda. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. O importante não é o que as pessoas acham de mim, e sim o que Deus sabe a meu respeito. O importante não é o que as pessoas acham de mim, e sim o que Deus sabe a meu respeito, né? O povo conversa demais, eu não tô nem aí para a língua do povo. Deus sabe quem sou eu, isso é muito importante. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para David e Emanuel. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Todo domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão às 10 horas da noite. Em qualquer lugar do Brasil e do mundo você pode me assistir direto no site em tempo real. A nossa televisão fica também 24 horas na internet. É o www.rbtv.com.br. Se você morar em uma das mais de 200 cidades onde já tem o sinal local da Rede Brasil de televisão, você pode me assistir diretamente no canal local. Se não, em qualquer lugar do Brasil, se você for assinante de qualquer TV por assinatura, menos a NET, aliás, se você for assinante da NET, larga essa porcaria, e assinam a que transmite o meu programa, viu? É o canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas. Você vai curtir o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, domingo às 10 da noite, recebendo talvez uma das mais importantes entrevistas que eu tenha feito na minha vida. Dr. Marlon Reis, um juiz eleitoral lá do Maranhão, que foi um dos idealizadores, um dos responsáveis para que o Brasil tivesse a lei da ficha limpa. Não foi uma luta fácil. Ele vai contar direitinho como é que tudo aconteceu. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla David e Emanuel. Acorda, coração! David e Emanuel, acorda, coração! Coração, eu te avisei, te implorei, pra não se apaixonar. Coração, eu já sabia que ela queria era me ver chorar. Acorda, coração, ela nunca vai te amar. Ela queria só brincar contigo. Acorda, coração, você precisa esquecer. Ela nem lembra de você, que eu existo. Acorda, coração, não me enlouqueça. Não me faça de besta, escravo dessa paixão. Acorda, coração, será que esqueceu que você sou eu? Acorda, coração. Acorda, coração. Acorda, coração, eu já sabia que ela queria era me ver chorar. Acorda, coração, ela nunca vai te amar. Ela queria só brincar contigo. Acorda, coração, você precisa esquecer. Ela nem lembra de você, que eu existo. Acorda, coração, não me enlouqueça. Não me faça de besta, escravo dessa paixão. Acorda, coração, será que esqueceu que você sou eu? Acorda, coração. Acorda, coração, não me enlouqueça. Não me faça de besta, escravo dessa paixão, paixão, coração. Acorda, coração, será que esqueceu que você sou eu? Acorda, coração. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo David e Emanuel, Acorda, Coração. Gostou?